Olá, eu sou Ricardo Vilas e trago para você o disco do dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amigas e amigos que nos ouvem, o disco do dia de hoje traz Olindance, dos pernambucanos Academia da Berlinda. Esse disco é da série Baixo Legal, aquela em que os próprios artistas disponibilizam gratuita e legalmente seus discos para serem baixados na internet. Abrimos o programa com a faixa Bem Melhor, composição de Tom Rocha. Mulher, saudade de tudo tens, idade não apagou. A série Baixo Legal é apresentada pelo nosso produtor Daniel Roviriego, que também participa do programa. Diga lá, Daniel. Olá, Ricardo Vilas e olá, ouvintes. Olindance é o segundo disco da Academia da Berlinda, banda oriunda da cidade de Olinda, que conta com integrantes de outros grupos, como Mundo Livre S.A., DJ Dolores, Ed e Orquestra Contemporânea de Olinda. O álbum é um caldeirão bem cozido e misturado de influências da música regional nordestina, da música do norte do Brasil, mesclando o som da guitarrada com o carimbó, dos ritmos da América Central como a cúmbia e ainda um bom toque da música brega. Deste universo de sons, um bom exemplo é a música Tapete Vermelho, de Tiné e Tom Rocha. Tapete vermelho na calçada. Será que o dinheiro está trocado? Tapete vermelho na calçada. Sorri quando vi você chegar. Por onde andou? Falou-se o tempo todo de você aqui. Por onde andou? Falou-se o tempo todo de você aqui. O disco foi produzido pelo grande Buguinha Dub, junto à banda, e mixado por ele no estúdio Mundo Novo, em São Paulo. O disco foi gravado no Fábrica Studios e no Maruim Records, em Recife. A Academia da Berlinda é Tiné, vocal, Alexandre Ureia, voz e percussão, Irandê Nagê, na bateria, Tom Rocha, na percussão, Hugo Gila, no microcorg, Yuri Rabid, no baixo, e Gabriel Melo, na guitarra. O disco ainda teve a participação nos teclados de China e Chiquinho Moreira. Destaque para o corpo rítmico da faixa Lágrimas, que ouviremos agora. A composição é de Tiné, Alexandre Ureia, Yuri Rabid e Hugo Gila. Lágrimas de dor. Eu vou chorar por você, amor. Lágrimas de amor. Eu vou chorar por você, eu vou. Você quer machucar minha vida do seu jeito. Não sou seu mamulengo. Minha dor guardo no peito. Telengo-tengo. Você dance com respeito. E agora ficamos com um trecho da faixa instrumental Berlin Man. Thank you.